mas como tu sabes que eu bote, eu fiz e fuma, bebe, fode, enquanto danças a dança dos bares, porque ela sacode. Qualquer preocupação que te importa no espírito, qualquer dúvida ou pergunta que questiono o mérito de tudo aquilo que levamos milénios a aperfeiçoar. Sofisticação da hipocrisia, a sofisticação da hipocrisia. Subliminar, subliminar, a glorificação da mediocridade que nos define. Ah, pois é. A aceitação da miséria social encerrada num código PIN. Caso tens no erro o luxo de sentir e de pensar, vai ao médico. Ele receita um ansiolítico, 10 minutos de diagnóstico mentalmente paralítico. Vendo bem para que cá estar ao trabalho, pensar seja o que for. Até eu faço por ti muito mais e muito melhor. Deixa-te estar, caga nisso. A vida são 2 dias, estamos aqui. Bebe um copo, levanta-te e sorri. Há quem morra de fome, mas isso não nos toca a nós. Por isso canta comigo a uma só voz. Come, bebe, fode. Estica o coração, é um músculo, tu sabes que ele pode. Eu te digo, fuma, bebe, fode. Enquanto danças a dança dos bares, porque ela se acorde.